Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Coletivo Forceps também está nessa dança. Web Rádio Fora do Eixo, tudo sobre a cultura independente de qualidade. E aí galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Conector Entrevista, produção e apresentação de Mariana Lima, uma realização do Coletivo Forceps e Circuito Fora do Eixo. Neste segundo podcast do Conector Entrevista 6, conversamos sobre a humildade do trabalho colaborativo e de como muitos artistas ainda estão com o pensamento e as atitudes baseadas no antigo mercado fonográfico, que visa resultados pela venda de discos e o estrelato. Algumas ideias foram debatidas para solucionar o problema da valorização da carreira musical e como conquistar mais público para ser independente. Uma conversa com a banda Manolos Funk, de Vespasiano, e DJ Amplis, com a participação de Roger Luiz, parceiro do Conector Entrevista. Conector Entrevista é o programa sonoro mensal do Coletivo Forceps, produzido e apresentado por Mariana Lima, do blog instanteavesso.com e da banda Fofoca Erudita. O Conector Entrevista é transmitido sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas, pela web rádio Fora do Eixo, pelo endereço www.foradoeixo.org.br/radio/ao-vivo. Tipo, eu gostaria muito de ser um rockstar, sabe? Assim. É, quem que eu gostaria, sabe? Todo mundo tá fazendo tudo pra você e você só tocando, sabe? Só música. Só pensando na arte. É, né? ia ser maravilhoso. Quer dizer, hoje em dia não é assim, cara. Acabou isso. Tem que fazer tudo. Ainda é, pra mais uma minoria muito. Mas eu fico pensando assim, o tanto que essa atitude rockstar, dos nossos antigos rockstars, não contribuiu para o rock ter ficado completamente assim, de lado. Porque você pega a galera do axé, você pega a Ivete e a Cláudia Leite, por exemplo, parece que se você soltar as duas numa sala, elas vão se matar. É a impressão que eu tenho, entendeu? Uhum. Por mais que elas desmintam que são, não amigos. Tem nada contra um... Mas, ao mesmo tempo, elas conseguem estar ali divulgando. Tem a questão das concessões das rádios que o Antônio Carlos Magalhães fez na época. Tem um componente. Uhum. Mas o que eu vejo, por exemplo, a geração 80, 90 do rock, no Brasil é mais 80, né, que conseguiu se manter. Foi, né? 90 já começa a rarear as bandas. É, a galera, muito nessa atitude rockstar, eu sou fodão, se fechou demais e não deixou a galera, eles fecharam a tampa da panela. E aí, tipo assim, eles mataram o próprio mercado, porque chegamos num ponto que ninguém aguenta mais ver capital inicial. É, velho. Entendeu? É sempre os mesmos. Igual você falou, você tem um exemplo daquela empresa, ela tem um cuidado muito grande com a imagem dela, né? É uma coisa que elas passam para as pessoas. O pessoal da banda de rock, aquela coisa louca, né? É, e tipo assim, eu sou foda e foda-se o resto. Acabou. Foda-se o resto, o resto. E tipo assim, acabou com o próprio. Eles mataram a própria galinha. Eles não conseguiram renovar o público deles, o interesse pelo. Uma das coisas mais. Bom, um dos sinais é, por exemplo, esse prêmio lá da MTV. Que é ridículo, tudo bem. Mas quem tocou lá? Tipo, o Capital Inicial de novo. É. E uma das coisas mais egoístas que eu já vi na minha vida aconteceu uns 2 anos atrás, que foi aquela turnê do Paralamas com Titãs. Sabe, que são bandas assim, que são importantíssimas no rock nacional, sabe? Mas tipo, eles autoproclamaram a turnê, tipo, o nome da turnê era tipo 25 anos do rock nacional. Que isso, gente? Onde esse povo tava andando? Só existia, gente. Sabe, é caro, assim, não? E assim, foi um negócio, uma das coisas mais egoístas que eu já vi. Tá, eu e o Fred, a gente foi num show de uma banda, até mainstream, né, de certa forma, ou já foi, deixou de ser, né, e os caras falaram assim, não, tava cheio, né, o local, assim, e falaram, não, bonito isso, a galera unida e tal, não sei o que, tem que vir mesmo, curtir o rock, fiquei olhando assim, falei, pô, esse cara aí nunca foi, nunca vi esse cara aí em lugar nenhum. Lugar nenhum, sabe, de show de ninguém. O cara daquela pontada. O rock quando junta, é nóis. É nóis, eu falei, ah, não, para. E tipo assim, essa galera... Ele não comparece. É, essa galera essa galera não comparece, essa galera não dá canja, essa galera não interage com... É um nabo do tempo, sabe? É, verdade. Eu até consigo ver, assim, tem algumas pessoas que têm uma atitude mais, assim... Descer do palanque. Ativa de descer do palanque. É o caso do tecladista do Skank, o Henrique Portugal, ele tem um programa, né, o Frente, apresenta bandas novas, que apresenta bandas novas, sabe, bem legal isso, assim, bem legal mesmo, então as pessoas que você vê, sei lá, o John do Patufu, já tem um pé, tá produzindo, acabou de produzir o disco da banda Lucy and the Pop Sonics de Brasília, que é muito legal o disco. Eu baixei ilegalmente, tenho que confessar. Ficou muito bom o disco e tem umas pessoas assim, né? Claro, a gente não pode generalizar. Não, claro, tem umas pessoas assim que... Mas eu entendo. Mas esse resquício é muito forte, sabe? Essa coisa da década de 80 dos caras, ah, eu tenho uma banda de rock, o outro tem... Fica aquela coisa, ah, nós somos rivais, sabe? É. Não, e acabou que o rock perdeu espaço como um todo na grande mídia com isso. Gente, olha, vamos entrar numa polêmica, a gente viu isso recentemente agora com o próprio Transborda, que rolou aquela polêmica toda. Eu não sei se convém falar, mas vou falar. Tem algo pé na porta. Porque foi muito feio o negócio do alto-falante, né? Criticando lá. Foi muito feio. E é uma coisa que sim. Eu até hoje eu tô meio a entender assim, que foi aquilo que aconteceu, porque foi muito feio a forma com que ele falou, de tipo acusar sem saber. E assim, e o resultado a gente viu no festival lá, foi um negócio feito com amor, com carinho. Com certeza que o dinheiro todo foi investido naquilo ali, sabe? Todo e mais um pouco. E mais um pouco. Os meninos devem ter feito umas dívidazinhas ali. Mas assim, só completando, e assim, foi muito feio, que eles nem foram cobrir o festival, sabe? Sério? O Alfalante, que é o programa mineiro de música, de rock, assim, caramba, de mim, que nacionalmente, sabe, que passa na TV Cultura, assim, é o mais importante de Minas, já ganhou várias vezes uns prêmios de melhor programa de rock nacional. Já ganhou mesmo. Já ganhou várias vezes, e assim, não foi por birra, sabe? Fica feio, né, cara? Não foi só o Alto-Falante, eu também senti falta de muita banda que não tava lá no palco, também, que meteu o pau no Transborda e lá ver o que foi o Transborda, entendeu? Verdade, tipo assim, não dá as caras. Eu vou te falar, o que mais me preocupa, eu... Assim, isso é essa atitude, retrógrado. É, a gente tava falando resquícios, agora. Né, eu, por exemplo, eu particularmente nunca fui muito fã do Alto-Falante, cara. Nunca gostei. Não. Nunca gostei da linha formatão do Terence. O formatão dele é o formatão porque, antigo. É, porque tipo assim, eu lembro quando ele começava com Bulls on Parade ainda, era a música de abertura. E depois aí passou 2 anos, tava o cara descendo a lenha no Rage Against the Machine, por exemplo, falando que Audioslave era muito melhor, coisa desse tipo, assim, umas coisas que eu fiquei de cara, assim, falando, pô, não... Então, eu particularmente nunca curti muito, mas eu acho que ele tinha um papel representativo. Claro, porque é um negócio, assim, pras massas. A televisão atinge muita gente no Brasil. Conector Entrevista. Agora, mesmo que seja TV Cultura, que não tem uma audiência tão grande igual a Globo, é uma mídia de massa. Agora, a gente não pode ignorar a importância disso. O que me preocupa é que em BH é a atitude assim, da maioria das bandas, entendeu? Porque é a maioria, eu acho, ainda, que a galera enxerga fora do eixo e todo esse corre com uma coisa contra eles, entendeu? Eles enxergam que estão sendo explorados, entendeu? É meio cabuloso. A questão da galera, eu acho, às vezes, até meio prepotente, meio arrogante, entendeu? O cara virar e falar, não, eu tenho que conversar no Fora do Eixo é com Thales e com Pablo, entendeu? É, e dali pra baixo, pra ele, não tem discussão. Dali pra baixo é bandinha que tá debatendo, entendeu? Isso me assusta, cara. E você vê que, assim, em várias... Por exemplo, no curso lá do Sebrae, os comentários que já apareceram foram coisas, assim, que deixa indignado, né? Eu até trombei com o Rodolfo do Semifusa na Feira do Empreendedor e tinha uma galerinha das bandas, de bandas assim em volta, e ele tinha acabado de fazer o Pai na Pedra lá em Neves, né? Coitado, deu pra variar, deu prejuízo, né? Queimou caixa, deu um prejuízo mais do que eles esperavam, né? E eu comecei a zoar ele, falei, pô, você é produtor fora do eixo, tá cheio da grana aí, onde você vai pagar rodízio aí pra galera hoje? Acabou de fazer festival. Segundo a galera aí, fora do eixo, é quem tem... A gente lembra as coisas, não vai enfrentar um Boeing da Pampulha até Confins pra... Porque a gente tá rasgando dinheiro mesmo, tem muito dinheiro, entendeu? E a galera fica meio olhando assim, o que esse cara tá falando e tal, entendeu? E eu fico meio triste de ver isso. A galera se pergunta muito o que o fora do eixo vai fazer por ela, não o contrário, o que eles podem fazer pelo todo, por toda a rede, né? Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo. Eu também acho que é muito isso. Não sabe como é que a engrenagem funciona do circuito. É verdade. Sabe, eu, por exemplo, quando, né, eu não faço tão parte assim dentro, eu não fico articulando coisas e tal, eu sou só parceira do Fórmula. Mas eu vejo, cara, tipo, pra mim a galera é todo mundo igual, muito horizontal, e isso assim eu acho legal. Legal mesmo, De organização. E assim, teve um comentário no Twitter também, ó. Tô polêmico hoje, vou soltar os nomes. O TC do transmissor, ele colocou assim: com qual capilé que o capilé viaja? Sabe, eu fiquei com vontade de responder pra ele, porque eu gosto do PC. Assim, não sou amigo dele, mas eu conheço ele. Ele é muito simpático e tal. E eu fiquei com vontade de responder pra ele. Eu sigo ele no Twitter, ele me segue também. Eu tive vontade de falar com ele, pergunta pra ele, sabe, assim, você quer saber essas coisas, pra que jogar isso, assim, meio que... Lenha na fogueira. Lenha na fogueira, sabe, é uma coisa que eu acho, assim, precisa, eu acho desnecessário. E a maneira como a pessoa coloca, fica capciosa, fica maldosa. De uma certa forma também essas figuras, né, o Capilé e tal, eles são os líderes, assim. Então eles estão sujeitos a esses comentários e tal, eles são os alvos. Mas essas coisas, mas me incomoda um pouco ser jogado desse jeito, sabe? É. Uma forma maldosa. Assim. Leviana, né? Mas tipo pra assim. Ele, agora, sabe? Não sei. Eu acho que falta, como você falou, falta muito conhecimento e falta a pessoa enxergar no que ela tá entrando, sabe? No, a rede fora do eixo. Tipo, ela visualizar não só um momento atual e. Tipo, ver o tanto que isso vai crescer, o que isso vai... É, tipo, pensar localmente e agir globalmente. E é, exatamente. É bem isso. Mas eu vejo isso até como uma coisa comum. Você vai trabalhar numa empresa grande, por exemplo, tem pessoas, a grande maioria das pessoas querem que a empresa dê algo por elas. Né? Quem articula, quem leva a empresa com projetos, coisas pra frente, então é. Entendeu? Quem faz aquele dinheiro chegar, quem faz aquele oportunidade. Quem dá a cara a tapa, né? Já é grande, né? Deixa eu encostar aqui, já é grande, né? Quem dá a carona na tapa lá, né? Vai em todos os lugares. Não, e era engraçado, até no caso lá da aprovação do Transborder, do todo o frenesi que rolou em volta, né? É, quando rolou o debate no Conexão Vivo, nossa, eu perdi esse debate. Gente. Aí eu tava lá ao vivo, o pau quebrou. E foi dia 21 de abril, não foi? Foi dia foi feriado. E eu não lembro porque que eu não pude ir. Mas eu não pude ir. Eu fiquei sentido assim, de não ter ido. E foi muito engraçado, porque tipo assim, ali pra debater aquela questão, lotou, foi o debate que mais foi público o deu. O debate da tarde. Porque todo mundo sabia, eu acho que se eu não me engano, o Terence tinha acabado de publicar o texto do Estado de Minas. Então todo mundo já sabia que ia ser assim, bafo o negócio. Tá? Todo mundo E olha só, a gente chegou e à tarde ia ser o debate ia ser sobre os editais da Funarte, eu acho, sobre uma série de editais que estavam sendo abertos, então, como a galera ia buscar grana para essas iniciativas. Uhum. E à tarde ficou as moscas o negócio, tipo assim, acabou o debate, acabou esse negócio. E eu lembro até que o Alex Antunes falou, é engraçado você ver toda a efervescência, indignação, as acusações na parte da manhã, e agora que era uma questão muito prática para a galera resolver seus problemas. Ter a grana, né? Não tinha ninguém, cara. E a gente ainda caiu, cara, de gaiataço. arregaço no olho do furacão nessa parada, né? Porque o debate foi na quarta, na quinta saiu o Raga Drops falando Manolos, né? E o Tomás escreveu um texto, velho, muito bacana pra gente. Tipo assim, do ponto de vista do nosso ego, foi... Que até emocionou. É, sensacional, cara. Só que ele usava o Manolos pra alfinetar o Fora do Eixo. A gente falou, porra, peraí, cara, não... Você, pô, joga isso ainda pra cima de outra banda. A gente tá fechadaço no Fora. Acredito demais, trabalho demais pra Fora do Eixo acontecer. Pra agora, no meio do olho do furacão, vim falar que, tipo assim, usar a gente como referência pra e alfinetando o Macaco Bom, entendeu? Tipo assim, pode ter artista igual pedreiro, mas pode ter artista que é só artista, entendeu? Eu fico impressionado como são justamente pessoas, as pessoas envolvidas e que alfinetaram, que falaram mal demais, que fizeram essas coisas tudo, são justamente pessoas assim, sabe, velha guarda belo-horizontina, sabe? Assim, uhum. Do pensamento. Do pensamento antigo, assim. Até mesmo o Tomás, ele não é um cara velho e tal, mas ele é um cara ali, tipo, em 2001, sabe, quando tinha Deezer e tal, assim, ele agiu muito, depois teve o Force ele, que veio o Henry, e ele sempre foi, eu acho que ele foi empresário deles ali, até hoje do Henry, mas assim, é sempre uma galera de antes, assim, sabe, assim, são pessoas, e esse pensamento nosso, assim, de Fora do Eixo e tal, é muito recente, assim, é de pois é, de 2006, 2007 pra cá, que o negócio cresceu demais, hein? Pois é, um negócio... Lógico, tem cidades que são bem melhores resolvidas, tipo, Goiânia já tem isso há muito tempo, mas aqui em Belo Horizonte é um negócio muito novo. É porque também é um processo de educação que a gente tem, cultura tá daqui, passando, né? Você mudar a cultura de um lugar, mudar de uma pessoa, é uma trabalheira de anos, é o costume da pessoa disso, daquilo, dela frequentar determinados lugares, dela entender o pensamento, dela entender a proposta do negócio. Então, eu acho que vai demorar ainda para o negócio pegar, vai demorar para todo mundo começar a entender a ficha, né? Que o negócio já não é de tipo, você ser descoberto, que você não vai aparecer na televisão e de repente vai virar astro. Tem que saber também, igual até que você falou que o cara já é rodado, porque você já está rodado, não critica. Tem gente que não aceita mudança, né? Vai ficar até o final. É, porque é isso que a gente falou, a internet mudou tudo, sabe? Hoje em dia é tudo diferente, sabe? Mudou as relações. Thank you. isso eu vou, eu vou, eu vou. E eu vou, eu vou. E eu vou, eu vou. Yeah. E eu vou, eu vou. E eu vou, eu vou. Tá tudo diferente hoje, então você não, tem que pensar diferente. Como é que eu acho incrível? Pensar igual antigamente. Como é que eu acho incrível o Fabrício, por exemplo, se organizar completamente na internet, cara? Isso eu acho do caramba. É, tipo, todas as reuniões, você faz reunião nacional, galera dos quatro cantos do país, todo mundo junto e organizando e determinando coisas que vão ser espalhadas, entendeu? É. Teve um lance que eu posso até abrir meu coração. Pode, toma, cara. É, que minha banda Fofó Acredita, a gente fez a inscrição para aquele festival Indie BH. Sim. Que acontece lá na Matriz, né? Uhum. Não sei se vocês já tocaram. Que eu acho que vai acontecer agora nos próximos dias. Indie BH ou BH Indie? BH Indie, tanto faz. BH Indie. BH Indie. BH Indie. Que é, sim, como é que chama aquela menina? Malu. Malu Aires, que organiza. Beleza, tipo, você inscreve pela internet, tem informação pela internet, tem um blog pela internet, tem isso, tem aquilo. Só que, tipo, tem umas prévias, né, que a banda vai lá, toca, e pra ser selecionada ou não, enfim. Aconteceu, coincidentemente, que eu fiquei doente na semana, e minha irmã também, ela ficou, acho que ela teve que viajar, uma coisa que impossibilitou a gente de tocar. Uhum. Aí eu mandei e-mail, tentando resolver tudo por e-mail, né, coisa mais prática e tal, e a organizadora, que é a Malu, falou, não, você tem que vir aqui, tal dia, tal horário. Aí eu nem liguei, nem cheguei a ligar pra ela, não, mas tentando conversar, sabe, pela internet, vamos resolver aqui mesmo, pô, não dá pra eu ir aí, eu tô doente, melhor pra todo mundo. Não dá, é, tipo, e com aquela coisa travada, não, você tem que vir aqui, quinta-feira, 8 horas da noite, mas eu tenho outro show nesse dia e tal, ah não, você tem que vir aqui, entendeu? É, eu acho Como é que você resolve uma coisa assim? Eu acho que a principal diferença do Fora do Eixo... Eu fiquei com uma impressão tão ruim desse pessoal. Eu não sei como é que é esse festival, não sei como é que é a recepção com as bandas e tal, mas eu, pô, nem... Deixa pra lá, mais eu vejo com esse pessoal, tá? Assim, é uma iniciativa, assim, é uma iniciativa. É, eles estão fazendo uma ação legal e tal. Ótimo, mas claro, tipo, eles... Por exemplo... Propagandearem de que eles são o Festival Independente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, sabe? O com O maiúsculo. Uhum. Aí é muita prepotência também, pô. Mas é o mesmo caso do Alfalante. O Alfalante criticou por causa do Garimpo, que é o festival que eles têm. Não, por exemplo, o Garimpo foi o maior festival independente. Pode pôr, quantos Garimpos teve? O maior festival, lógico, independente. Assim. A gente tem outros festivais grandes, tipo o Conexão Vivo, que é muito legal, mas o Conexão Vivo é outra vibe, sabe assim, mas foi o maior festival independente de Belo Horizonte. Até hoje, eu não consegui. Mas nunca vi estrutura igual. É, eu não. E gratuito, né? E gratuito. Por exemplo, eu acho o BH Indie bastante interessante, a gente já participou, eu acho a ideia é até legal, é um esforço tremendo que a Malu faz, eu acho. Eu não conheço ela, não estou julgando ela. Não, que tem que ser, eu acho que assim, uma impressão até por causa desse lance, valorizado. Agora eu acho que o principal problema do BH Indie é a dificuldade de... É que ele não é uma rede, como o Fora do Eixo é. Ele é sozinho, né? É, ele fica sozinho e ele gira em torno de si mesmo. Aí é muito difícil. A gente, por exemplo, se apresentou, foram 2 anos, né, cara, no... Acho que foi 2007, 2008? Né? É, não, acho que foi 2008. Ano passado, não, eu não lembro já. Dois anos seguintes, eu acredito. Mas era tipo assim, era bem. Como que eu. O problema foi que o festival não gera muitas pontes pra banda, entendeu? Gera, tipo assim, gera alguns shows dentro do próprio BH Indie. Agora, fora isso, você não consegue sair, você não consegue estabelecer uma rede de contatos. Isso, eu vou te contar que é em todo lugar, porque eu atualmente estou passando isso na minha festa, na Ribeirão, porque a festa antes ela era minha, da Mi e da Carol. Aí eles me chamaram nessa casa nova, assim, e aí eu fiquei discutindo com as ideias, assim, seria outra festa, seria outro nome, outra ideia. Só que aí não deu certo, porque a gente descobriu que tinha outras festas com o mesmo nome, na mesma linha. Aí conversando com a Carol falou assim, não, utiliza a nome porque... É, porque tipo, a ideia era minha. Só que aí elas tinham uma data, elas me chamaram, falou assim, a gente precisa de uma ideia para essa pessoa, então vamos utilizar essa assim, que eu tenho. Aí elas falaram assim, não, a ideia é sua mesmo, então pode continuar, vai nessa vibe aí e tal. Beleza. Aí comecei a fazer a festa, assim, nas primeiras semanas, muita gente, assim, bombou, sabe? Depois começou a cair. E eu comecei a perceber que talvez era porque eu tava sozinho na festa, sabe? Só eu, assim, fazendo o negócio. E é muito trabalho. E eu trabalho, sou designer gráfico também, eu trabalho com eles de dia. Foi por isso que eu cheguei atrasado hoje, meu chefe garrou lá. E... eu trabalho com isso, fica difícil, assim, gerir uma festa semanal. Porque você precisa ter novas ideias, você precisa pensar em formatos novos, mais pessoas, e isso é toda semana, assim, é muito cansativo para uma pessoa só fazer. Além disso, eu trabalho, porque eu sempre fui um cara que fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu era do Fawcett também, e um dos motivos que eu mais ou menos me desliguei, eu me desliguei do Fawcett, assim, mas eu, claro, tô assim, sempre... Desligou totalmente. É, não desliguei totalmente, sou sempre assim, é só me ligar que eu ajudo em alguma coisa. É um colaborador. É, se eu puder ajudar, eu ajudo. E isso é com todo mundo, assim, com o Pegado também, com o Cochê lá de Sete Lagoas. Só que aí eu comecei a ver isso, sabe, que eu preciso... Isso é até uma coisa, e agora eu tô passando por isso, já chamei um outro cara, o Júlio, que ele tá me ajudando agora. Então assim, ter parcerias, estabelecer contatos, isso não faz mal a ninguém, sabe? Só te fortalece, é só... Isso é bom, né? Isso até pra banda mesmo, a iniciativa banda, assim, eu acredito, por exemplo, quando faz show com outras bandas, isso é tão mais gostoso. Sempre vai mais gente, sabe? Melhores resultados do que ir só por si só. Pois é, assim, em Belo Horizonte, em termos de festa, a gente tem uma festa que é a dos meninos da Alta Fidelidade, não sei se já foram na festa, que é do Juliano, que é do Pegado, inclusive, um monte de gente, são 5 pessoas. E são 5 pessoas, assim, é a festa que mais está bombando em Belo Horizonte atualmente, é a Alta Fidelidade. E por causa disso, porque você vai na festa, começa... Abre a casa 10 horas. 10h30 já tem uma fila, porque é no estúdio bar, você já deve ter ido lá e tal. E tem uma fila até a rua Curitiba, sabe? De gente querendo entrar. 10h30. Assim. Aí você entra na fila 10h30, você só entra 11h30. Você fica uma hora na fila, que é muito. É muita gente querendo ir, querendo entrar, mas é por quê? Porque é muita gente que faz a festa, o formato já é muito bem resolvido. Então é isso, sabe? União, assim, coletividade, eu acho que é um caminho. Então, a gente até estava desenvolvendo um projeto que era bem nessa linha, né? Que passa até pelo lance do Móveis, né? Que chamava Manolos Convida. E a gente conseguiu, tipo assim, foi um dos melhores shows em casa de shows em BH que a gente fez em termos de público. Retorno financeiro, assim, no geral, né? E tipo assim, foi tão. Era esse formato, era estar sempre trazendo gente. Por exemplo, a gente trouxe banda do interior e viu tanto de gente que a banda do interior agregou ao evento, cara. Que muitas vezes o povo fala, você vai trazer banda do interior, cara, a Aqui a Zona Sul é, não tem ninguém nativo de Belo Horizonte. Aqui é todo mundo de algum, interior, de algum lugar do interior. É. E você traz uma banda dessa cidade. Todo mundo aqui é do interior. E aí o que acontece? Chega, a gente tava. Cara, tinha conseguido, falamos, agora acertamos a veia, né? O projeto tinha começado às quartas-feiras, né? Em Botecando, e a gente foi escalando a grade da casa, porque já na primeira quarta o convidado foi o Ricardo Portas. Uhum. A gente estava com a política também de marketing e relacionamento bem agressivo, lista amiga, assim, as primeiras edições era fundamental para a gente não tocar com a casa vazia, entendeu? Que muitas vezes acontecia, né? Então, o que a gente tinha feito? Falou, vamos fazer só um show por mês em BH. Em BH a gente toca só, assim, casa noturna, só no Manolos Convida. Uhum. Agora, lógico, por exemplo, Itaço em Transborda fazia, Manolos Convida e Transborda, como teve mês passado, né? E foi dando certo, cara, porque a gente começou na quarta e ganhou o sábado, né? Isso foi que mês que a gente foi? Foi junho? A gente fez duas vezes na quarta, três na quarta, né? Depois passou para quinta, aí na... Na quinta sábado. Edição, é isso, na quinta edição a casa já deu o sábado pra ele. Falou, vocês estão sendo... Que era onde? Botecando. Legal. Vocês estão sendo o maior público da casa, estão sempre no top 3 do mês. E é incrível que a gente disputava, disputava não, né? Dividia a casa com forró, com samba, e aí, por incrível que pareça, uma banda que toca som autoral e toca rock... Ser o maior público de uma casa, a gente ficou assim, super feliz e até espantado, né? Pô, que legal, mas acho que é muito por essa coisa de ter, de fazer esses relacionamentos mesmo, de trazer outra banda, de ter essa troca, sabe? E aí, enfim, quando chegou... As bandas estão sempre se conversando, se conhecendo, uma indo no show da outra. E é bom demais, né? Engraçado que chegou... Vai também na banda, né, gente? Claro. Vocês são ótimos, o som de vocês é muito dançante, muito animado. Aí as pessoas gostam mesmo, assim. Eu acho que tem que ter isso. Tá? Conector Entrevista. Não, mas até a questão, por exemplo, da química, cara, tipo, a gente fez um mês, foi com o Pedro Moraes, por exemplo. Cara, uhum. O Pedro foi um cara que surpreendeu pela dedicação, entendeu? Ele já ligou, falou, galera, aí vamos ensaiar junto. Aí o Tio Lulu foi fazer participação no show do Pedro, e o Pedro participou com a gente, tipo assim... Foi muito, esse dia foi muito massa. Foi muito legal, cara. E aí a gente tá meio assim, agora a gente tá desalojado, né? Tá, porque... Estamos sem casa. Sem casa, doido pra continuar o projeto. Já pintou opção de outra casa pra gente fazer, mas a gente falou, voltar pra essa casa, nós vamos cair no mesmo problema... Que a questão era a questão de estrutura, de você ter que tocar baixinho, esse tipo de coisa que falou, não dá, pro Manolos não dá isso, entendeu? Então, a gente tinha até fechado com outra casa, que era o Alfândega aqui, ia ser agora dia 6 de outubro, que a gente ia fazer a outra edição, edição de outubro. Só que como o cara chegou, aqui o bateria tem que ser baqueta de escovinha... não sei o que. Aí tipo eu assim. Eu toco bateria, eu falo que isso é a coisa mais broxante. Não é? Nossa. É mais que eu toco. Depende da proposta, né? Não combina. Não. Depende da tua proposta. Depende da proposta da música, né? Mas aí, não, claro. Aí a gente, eu até tinha fechado, mandei e-mail pra eles falando: olha, a gente agradece demais o espaço, mas acho que vai dar merda. Assim. Eu acho que não tem jeito, entendeu? Nós vamos cair... Que no Botecando acabou... Que quando a gente ganhou o sábado, bombou o sábado. Era um sábado ainda... Foi um feriadão, né? De 7 de setembro. Tinha aquela dúvida, né? Todo mundo viaja, será que vai... Vocês conseguiram ficar lá quanto tempo? A gente ficou lá... Em 6 edições. Na verdade, a gente meio optou por sair, né? Não foi... A gente não foi... A gente optou por sair, porque... Nesse sábado rolaram acontecimentos que depois a gente até fez uma reunião e falou, a gente não aceita sair assim, né? Até por tudo que fez, a gente quer botar os pingos nos is, por que tá saindo, o que tá rolando, entendeu? E na verdade foi um conjunto de fatores, depois a gente viu, mas também Mas aí a gente optou por não fazer, não continuar lá, entendeu? Pelo menos até a casa, eles têm uma promessa de que vão melhorar a acústica e questão de isolamento acústico lá, então... É porque fica difícil, né? Você falar para uma banda de rock, falar assim, ô cara, segura a mão, sabe? E tem momentos que não dá para segurar, não tem jeito de segurar a mão, senão... Perde energia. É, não, aí tipo perde dinâmica mesmo da música, né? E tem hora que ela vai lá em cima e depois, tipo, seca. E tinha a questão do convidado também, entendeu? Que a gente como é que você vai falar pro convidado, né? A gente convidava, a gente sempre, quando fazia o convite, deixava explícito no e-mail que a casa tem uma política de segurar a mão. Eu cheguei a comprar, a gastar grana pra caralho com varetinho. Com varetinho e tal. Melhorou realmente pra... o resultado, mas eu particularmente não achava a mesma coisa, né, de tocar, mas aí... Durou duas semanas a baquetinha. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, você pega... Aí vinha a banda tocar lá do interior e tal, aí os caras tocavam alto e a casa ficava pentelhando a gente pra gente ir lá, falar pro cara baixar o volume. Eu não vou fazer isso com convidado, entendeu? E aí, tipo, a gente falou, vamos tentar outros lugares, estamos tentando. Isso é uma indicação pra gente. Pois é, não, a gente tá conversando isso e eu tô pensando nisso o tempo todo, tipo, qual lugar que eu poderia indicar? Eu tô pensando no Nelson Bordello, cara. Tem um projeto. O Bordello é bem legal. Ó, te arranjo contato aqui agora. Ah, é? Eu tô pensando seriamente. Ah, é? Nossa. Gente, que beleza, gente. Que beleza. Fazer festa lá também. Aí já faz. A gente já estreia com fofoca erudita e o Alto. Vai, bora lá. E o Nas Picadas. Sabe, fofoca tem uma versão mais rock and roll também. Ué, tem, já até me chamou pra tocar bateria. A gente tem que marcar um ensaio. Não, mas... Tem uma casa que... Eu não sei se ainda tem, mas de bigode fazia. É o conservatório. É o conservatório. Lá é bom, lá é bom pra caramba. É, a gente tava testando. Tá rolando muito esses projetos de toda quarta, por exemplo, quarta-feira. Lá é bom que é bem central, né? É bem central. Aí é mesmo. Bem central. O lance bom do Botecano era muito isso. Você falava, no Augusto Lima. Pô, quem não conhece o Augusto Lima, né? Do lado do maleta, pô. Outro lance era o marco de relacionamento, cara. Que a gente pegava e falava pro convidado, ó, negócio seguinte, o evento funciona na base da lista amiga e lista de convidados. Você pode convidar quem você quiser e botar na lista amiga quem você quiser. Só tem que lembrar que se você encher de convidados, você não vai ganhar. Não vai ganhar dinheiro, né? Não vai ter. Só que aí, tipo, a gente tinha uma lista de convidados pagando meia entrada, cara, de 90, 95 pessoas, entendeu? Que chega no dia do evento, vai 50, 60. É. Só que aí o cara passa lá na porta, já vê que tem 50 pessoas lá dentro, já tinha outras 30 pagando inteira, mais 15 convidados. O cara olhava assim e falava, tô pulando pra dentro. Não, e o Botecano é uma casa boa, lá e tem tipo, uns amigos, né? Fica lá comidas boas, fila. Também. Fica lá fila. Eu achei uma boa. Não, e tipo essa, assim, essa técnica, o povo gosta de fila, não sabe nem fila de quem que é, vai indo. Essa deu, fila é do quê, né? Que a gente tava assim, mano, pô, a gente chega, sabe tocar no interior, cara. Tipo, foi tocar em Itabirito, um contato que... Tipo, ótimo, galera, lá é ótimo. Foi tocar lá, cara, casa lotada e tal. A gente tocou na inauguração do coletivo de lá e foi assim, fino. É, a gente tocou, tipo, num pub lá, tipo, fez mas contato. Eu compraria pub. Não, foi a gente que armou, só que aí quando armou... A cena lá era sempre legal. Quando armou, eu fui, eu falei com a galera lá do... Do A Margem. Aí eles, nossa, deram suporte total. Deram suporte, assim, total pra gente. Aí, tipo, a gente chegou lá, cara, viu a casa lotada. Foi tocar em Sete Lagoas, casa lotada. Vai tocar em Lavras, lotado. Só em BH que não tem público, cara. Aí, tipo assim... É uma coisa também que eu reparo muito, assim, tipo... BH parece que o público que tem em BH são sempre as mesmas pessoas. O que a gente não tá fazendo pra gente conseguir conquistar mais gente, entendeu? O que as bandas estão fazendo? E a conversa continua no próximo e último podcast dessa edição especial do Conector Entrevista. Você pode também mandar sugestões para os nossos outros programas pelo e-mail